lo cantó Jimaya. Saças batucava e o galo cantou até o sol raiar. Piquiriquiriquique, este samba não se cala e é pra todo mundo cantar. Regacho pediu permiso para cantar de manhã. Como não tinha pandeiro, com as alas batucava e cantou o gallo até que amaneceu. Cocoró, coro, coco, este samba não se acaba e é assim todo el mundo. O galo cantó de manhã, la, la, la, ya. O galo cantó pra valer. Se acercaba el gallinero y cantó el gallo hasta que anocheció. Cocoro, coro, coco, bajo la luna hubo fiesta y así todo el mundo bailó. O galo cantó de manhã.